Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e vocês são os meus ouvintes. Parabéns por estarem aqui e por terem escolhido esta rádio e este programa em particular para se continuarem a ser, desde quase o primeiro dia, o primeiro programa da Rádio Antena Web. Estamos nós, em primeiro lugar, sempre nos page views e nas preferências dos downloads, cada vez a chegar a mais pessoas, o que me deixa felicíssimo. Acho que estamos a fazer um bom trabalho, portanto, pelo menos é isso que os números mostram e, portanto, vamos continuar a fazê-lo, com certeza, cada vez com mais gosto, com mais perseverança. E é assim, quem persevera sempre alcança, não sei se é isto assim, inventei-o agora, não faz mal. Bem-vindos ao Imaginário 21, bem-vindos à vossa casa, um programa semanal, todos os domingos, às 21h. Estamos aqui para debater um tema, para ouvir músicas, para tecer algumas considerações e, uma vez por mês, tentarei que seja sempre uma vez por mês, que tenhamos uma entrevista especial com um amigo que eu tenho, com alguém que me foi apresentado e que eu acho que tem alguma coisa para nos dizer, para acrescentar sobre a sua paixão, sobre aquilo que gosta de fazer, seja como profissão, como hobby, seja o que for. Eu acho que é da mais-valia de juntarmos as nossas forças que advém, então, o nosso sucesso e sobretudo, o conhecimento. Dada esta pequena intro, vocês já sabem que podem ir à página do Imaginário 21 e lá podem ver todas as emissões que nós fazemos. Já vai em 16, eu penso que esta é a 17ª, sei que esta é a 17ª e que vamos continuar assim ao longo de todo o ano, com algumas interrupções, como foi o caso agora, devido a alguns problemas pessoais que agora, obviamente, não vêm aqui para o caso, mas que eu queria deixar só esta pequena justificação para a falta de programa na semana anterior, penso que foi uma ou duas semanas de intervalo, mas é assim, nós fazemos rádio amadora e às vezes não temos o tempo necessário nem a energia para fazer um programa e para não estar a fazer um programa bom, prefiro não fazer, prefiro esperar por um momento melhor em que possa motivar-vos e dar-vos boa energia e com simplicidade e com honestidade a fazer um bom trabalho, acho eu. E não só acho, como disse atrás, os números mostram que isso é assim e eu vou continuar a trabalhar para crescer ainda mais e para ajudar a Antena Web também a crescer, porque é um crescimento conjunto, com ela cresço eu e comigo cresce a rádio também, obviamente, a minha pequena contribuição. Vocês também podem deixar a vossa, www.antenaweb.info/imaginario21, vão lá, deixam o gosto, comentam, dizem tudo aquilo que quiserem, porque estamos num espaço livre, em que não é só para dar palmadinhas nas costas, vocês podem ir lá e dar alguma sugestão daquilo que gostavam de ouvir, que gostavam que eu fizesse, entrevistas que gostassem que eu realizasse. Portanto, podem fazê-lo na página do Imaginário, mas também podem fazê-lo através do e-mail, que é imaginario21@antenaweb.info. Vocês já sabem que podem expressar lá a vossa opinião, deixar lá a vossa dedicatória, fazerem aquilo que vocês bem entenderem, porque este programa não é só meu. Aliás, este programa só existe porque vocês gostam de o ouvir e vamos já passar para a música que é uma parte importante do meu programa. E começamos já com a minha querida Áurea. É uma moça bem apessoada e que, se calhar é melhor não irmos por aí. E portanto, Áurea, está busy for me. Não acredito, Áurea, não acredito que me estás a dizer isso. Estás ocupada para mim. Porquê? Porquê? Só um minuto. Vá lá, por favor. Não. Áurea, Busy For Me é o nome da música do disco com o mesmo nome da cantora Áurea, que foi lançado em 2010. Portanto, já há 8 aninhos. Parece que foi ontem, mas não foi ontem. Foi anteontem. Não, já foi há 8 anos atrás. Áurea, com Busy por mim, vamos começar assim o nosso querido programa e depois vamos para outro cantor português que canta em inglês e que pronto, é assim, o pessoal aposta também na estrangeirança e este com um acento diferente, um acento jamaicano, patuá jamaicano. Aí está Richie Campbell com Stress. O álbum, curiosamente, chama-se Lisboa e foi lançado o ano passado, portanto, em 2017. Ora, Richie Campbell também é um dos meus cantores favoritos. Grande voz, grande sentido musical, grande musicalidade. E aquele... Enfim, estes dois são pessoas especiais que eu gosto muito de ouvir. A Áurea, a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que ela não era portuguesa, assim, muito sinceramente, e contra os portugueses falando, não é? Mas pensei mesmo, porque é uma música, era uma música tão bem produzida, acho que até foi esta a Busy For Me que eu ouvi, que eu fiquei espantadíssimo ao saber que ela era portuguesa, e depois, obviamente, orgulhoso disso ser verdade. Assim como Richie Campbell não o parece, devido ao seu acento jamaicano. Mas estás lá, Richie. Sabes como é que é? Grande Ricardo, a Richie Campbell com Stress do álbum Lisboa. É a segunda canção deste programa, a segunda música. A terceira, já um grande clássico. Dos Eagle Eye Cherry. Save Tonight. Save Tonight. Destes Eagle Eye Cherry e o álbum chama-se Desireless. Foi lançado há 11 anos atrás, em 1997, e ganhou prémios, teve indicações. Prémio nomeadamente para o vídeo do ano, portanto, a music video do ano, um Grammy, e também esteve indicado para a melhor performance vocal pop masculina. E outras indicações, e é uma música já lendária para quem não conhece, porque é de uma geração assim mais à frente, mais 2000 para a frente. Façam-me um favor e ouçam esta música, Eagle Eye Cherry. Vamos arrancar assim então com Áurea, Busy For Me, Richie Campbell, Stress e Eagle Eye Cherry, Save Tonight. É assim que arrancamos mais uma emissão do Imaginário 21. Eu espero que vocês gostem tanto de ouvir como eu gosto de fazer. Até já. A gente volta já com mais 3 músicas fresquinhas. Fiquem então com estes 3 que eu volto já a seguir. I tried to call you. But you didn't answer the phone. Tried to pick you up, but you didn't come along. I tried to talk to you. To meet you, but you are so high above. Don't care. I got a lot of things way up in me, eh. My people, them, my suffer, them just see no brain. I might just drop the music and pick up my gun instead. I swear for my madam, me would I shoot somebody dead. Me say me tired of the games where them a play a trade. All politicians, them, so dunce, them all see in bread. My country go up in a flame. The people, them, a ball out your name. And we end up getting saved by the rain. So right now, I'm stressed. The situation not the best. I keep a smile on my face. Yeah, I keep a smile on my face. Yeah. So right, I know my stress. The situation not the best. But I keep a smile on my face. Yeah, I keep a smile on my face. Yeah. Now run your name, you must see man. Little youth a ball, no move, you like your nano art. Election time a come, you take a trip down how we are. Watch me stop the lies, you tie your mouth to pussy club. Now make no bull, you out a road alone, and I ain't nobody girl. Me a take people for idiot. Take poor people for fool. I make my only after that beat you don't like when you there at school. So right, I know my stress. The situation not the best. I keep a smile on my face. Yeah, I keep a smile on my face. Yeah. So right, I know my stress. The situation not the best. But I keep a smile on my face. Yeah, I keep a smile on my face. Yeah. Well, okay. Money make the world go round, but my people, them deserve to live straight. Nah, tell me how I'm out of algorithms and so that she no one before, eh. Yeah. Them type of thing you wear me, eh. Well, lot of poor people fate. Nah. Well, I got a lot of things for happen on me, eh. My people, them, I suffer, them, don't see no break. Might just drop the music and pick up my gun instead. Swift in my mind, I'm a bus up in somebody, eh. Young me tired of the games who do I play a trade. Politician them so dunks them all see in bread. My country grew up in a flame land. Nobody seem to hear what my land. So right, I know my stress. The situation not the best. I keep a smile on my face. Yeah, I keep a smile on my face. Yeah. So right, I know my stress. The situation not the best. But I keep a smile on my face. I keep a smile on my face. Yeah. So right, I know my stress. Yeah, my stress, yeah, my stress. I keep a smile on my face. Yeah, I keep a smile on my face. Yeah. So right, I know my stress. Yeah, my stress, yeah, my stress, yeah, my stress. I keep a smile on my face. Yeah, my stress, yeah, my stress, yeah, my stress. I keep a smile on my face. Próxima estação, Antena Web. Desire to take me away. Oh, it's true. say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Olá, sejam bem-vindos a mais uma parte do Imaginário 21. Então, gostaram da primeira entrada? Gostaram das músicas? Bastante diversificado, não é? Um estilo assim mais jazzy, outro mais reggae e outro assim mais clássico, uma baladazinha. É isto que é o Imaginário 21, uma mistura de estilos, uma mistura de sons, uma mistura de tudo. E mais alguma coisa? Uma grande mixórdia, como alguém disse por aí. E, enfim, será sempre assim que eu tentarei manter o programa numa base de ouvirmos um pouquinho de tudo e que possa também, às vezes também acontece comigo, ouvir músicas de estilos que eu não costumo ouvir e gostar de uma ou de outra e abrir-me um bocadinho mais os horizontes. E é para isso que serve também estarmos todos a partilhar esta emissão que é gravada para vocês com todo o amor e carinho. Ai, tão querido que eu estou hoje. Enfim, vamos a mais três músicas. Vamos àquilo que interessa ao Imaginário 21, ao público, ao vasto auditório do meu programa. E aí está. A próxima música é, eu já estou a ver aqui à minha frente, vocês ainda não, mas é Alex Clare, Too Close. Alex Clare, portanto, um artista que eu desconhecia e que gostei bastante desta música, lá está, e portanto vou pô-la aqui no programa. O álbum é The Lateness of the Hour, data de lançamento 2011, da Island Records, e teve uma indicação para Brit Award, um Emmy, digamos assim, britânico, para melhor single britânico, entre outras nomeações. E portanto esta música, eu pelo menos gosto muito dela, acho que vocês devem ouvir com atenção, até a própria letra está bem construída. E a seguir passamos já imediatamente para outra banda que dispensa qualquer tipo de apresentações, ainda assim eu vou ter de apresentar, enfim, estas redundâncias. Rammstein, vocês já devem conhecer. Rammstein com o tema América, e a América é de um álbum Race, eu não sei se estou a dizer bem, se isto é alemão, se é inglês, mas pronto, é o que eu leio, Race, e a data de lançamento já foi há uns aninhos, 2004, o género é rock, vocês já sabem, aí está os grandes Rammstein com América, uma canção com um tom de crítica, claro. E que também pode ser encarada de uma forma divertida, uma forma de brincar com os estereótipos americanos, que é sempre positivo. E a seguir, para não falhar aos estereótipos americanos, temos um DJ e dois cantores. Aí está a terceira música desta leva, será David Guetta, Martin Garrix and Brooks, Martin Garrix and Brooks, Like I Do. Like I Do, uma mistura deste grande DJ, já bateu muito aí nas pistas de dança, Martin Garrix, David Guetta e Brooks. Nota de lançamento está 2018, dança eletrónica, portanto será o regresso de David Guetta às grandes canções, aos grandes hits, e Like I Do está aí para perdurar. Gostei bastante da mistura, gostei bastante do beat, mais até do que da letra. Sou fã das misturas do David Guetta. David Guetta que faz então esta colaboração, mais uma, da longa carreira dele, e que fecha assim este nosso trio maravilha com Alex Clare to Close, Rammstein, América, e David Guetta, Martin Garrix e Brooks com Like I Do. Três músicas espetaculares, todas diferentes, mais uma vez. Uma assim mais pop, outra rock e outra mais eletrónica, dance, o que vocês quiserem. Portanto, fiquem com estas três músicas e com a sensação de que eu volto já. Porque sim, eu volto já. I'll be back. Fiquem então com estas três músicas, Alex Clare, Rammstein e David Guetta, para o vosso entretenimento. Até já. I can't lie no more. I can't lie no more. Got to be true to my. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Yeah. sejam bem-vindos a mais uma parte deste nosso Imaginário 21. Bem-vindos, sentem-se confortavelmente, estiquem as pernas, estiquem as costas, já sabem como é que é, relax, ou se quiserem estar a criar alguma coisa, criem à vontade, dou-vos autorização para isso, façam o que vocês quiserem. Durante esta emissão do Imaginário 21, vamos estar à conversa mais um bocadinho, eu com vocês, neste caso não teremos nenhuma entrevista, mas falamos sobre um conceito que me é muito caro, por diversas circunstâncias, e que, como todos os assuntos em que eu dou a minha opinião, se baseará um bocadinho também na minha experiência pessoal do assunto. Obviamente que tentarei que não seja demasiado, mas estaremos aqui um bocadinho a discorrer, cerca de meia hora, como já é meu apanágio, 30 minutos a falar sobre o tema da semana, digamos assim. O tema da semana, desta semana, é o conceito de fracasso. Ora bem, vamos dar um conceito propriamente dito, vamos explicá-lo um bocadinho e depois vou tecer algumas considerações pessoais sobre este conceito. Obviamente que eu tento sempre que seja uma coisa positiva, não que eu acho que a vida é sempre muito positiva, não que eu esteja aqui a tentar induzir nenhum estado floral na vossa pessoa, até porque podemos estar todos em situações diferentes e, portanto, nenhum sentido de superioridade, seja lá o que isso for, sobre alguém que esteja a ouvir isto, ante alguém que esteja a ouvir isto, ou que ouça desde o princípio, ou seja, que obviamente todos temos dias melhores, dias piores, e que eu quero, o que eu quero com este conceito é, no fundo, racionalizar uma coisa que é muito emocional, que é o fracasso e a forma como lidamos com ele, e a forma como eu próprio lidei com ele durante algum tempo, é também e será também abordada aqui. Portanto, o tema de hoje é fracasso, mas tentarei sempre, obviamente, que seja um tema abordado de uma forma mais positiva e construtiva, ao invés de apenas constatar o que é ou o que seria um fracasso para mim. Portanto, conceito de fracasso, abrimos já com o conceito per si, portanto, o conceito desta palavra. Fracasso, o termo fracasso provém do verbo fracassar, não? Obviamente. Este, por sua vez, diz respeito à frustração, quando não se consegue algo e ao resultado, ou ao resultado adverso. Portanto, por exemplo, numa situação do dia, num negócio, uma coisa assim. Um fracasso é, portanto, um acontecimento lastimoso, um insucesso, um desastre ou um fiasco, conforme vocês quiserem falar. Portanto, são tudo sinónimos de fracasso. Por outro lado, o conceito permite fazer alusão à quebra de uma coisa, um objeto pesado, por exemplo, provocando assim um ruído violento ou um estrondo. Isto aqui não sabia, mas pode ser aplicado, não sei em contexto, mas vamos ver que na sociedade atual o estímulo permanente da competitividade leva a que o fracasso seja visto como um estigma, ou como mastiga, como se diria, eu vou lá, como mastiga, como se diria num jargão português, num calão português, está tudo interligado, já vão perceber porquê. E, portanto, os vencedores são elogiados e idolatrados, ao passo que os derrotados são mal vistos e obrigados a pagar pelos seus fracassos. Os psicólogos são da opinião que a família, a escola e os meios de comunicação deveriam ensinar as pessoas a assumirem as suas derrotas e digerirem, aceitarem os fracassos sem traumas. Caso contrário, os fracassos prejudicam a capacidade de reação e afetam o bem-estar pessoal. A rejeição social ao fracasso promove um mecanismo de defesa nas pessoas, levando-as a não admitir que falharam nas suas limitações pessoais. O facto de cometermos erros e de não nos responsabilizarmos pelos mesmos constitui uma incapacidade humana. Há que ter em conta que os especialistas consideram que o fracasso é como uma passagem ineludível e valiosa para poder avançar na vida. Os erros e o fracasso permitem aprender, visto que é costume o sentimento de fracasso ocorrer perante objetivos inalcançáveis, os psicólogos recomendam que sejam estabelecidas metas concretas, realistas, evitando assim a frustração em que se tenha que passar de uma situação de grande stress na presença de adversidade. Portanto, temos aqui um breve conceito sobre o que é o fracasso e obviamente que só aqui neste bocadinho já nos diz muita coisa, já nos diz que obviamente que o fracasso é uma maneira de nós aprendermos, que o fracasso e o erro e o insucesso são apenas caminhos para o sucesso. Óbvio que iríamos abordar, assim que é, abordar isto por aqui. E obviamente que sempre que nós erramos, estamos a aprender. Sempre que nós fracassamos, em termos gerais, estaremos a aprender qualquer coisa, estaremos a evoluir. Mas isto é tudo, portanto, muito engraçado, muito bonito. Mas o que é facto é que os fracassos custam na nossa vida. E a mensagem que eu queria passar, a mensagem também que eu passo todos os dias que passamos, que passarei também futuramente, obviamente, não vou acertar em tudo, mas vou fazer por. Portanto, este programa de rádio é uma expressão de muitos fracassos meus. O facto de ter feito teatro, o facto de escrever poesia, todas as minhas ações advieram de algum fracasso em alguma parte da vida que eu fracassei e depois que deu origem a esta condução nos acontecimentos que me levou a chegar até aqui hoje, à pessoa que sou hoje, à pessoa que sou não só exteriormente, pode-se debater se é mais ou menos boa, se é melhor ou pior, mas sobretudo à pessoa que eu sou interiormente. Tudo isto, obviamente, como eu disse no início, sem nenhum aspecto de superioridade, porque efetivamente não há nenhuma, só relatando alguns factos da minha vida que vos possam, obviamente, ajudar a lidar com esses fracassos. E posso-vos dizer que, por exemplo, quando fui fazer teatro, que foi uma coisa muito importante na minha vida, talvez uma das coisas mais marcantes que eu fiz até hoje, estar em cima de um palco a dizer algo às pessoas, não só a dizer o texto, mas a tentar encarná-lo e, portanto, a ser alguém que eu não era, uma personagem, e essa personalidade que eu não tenho e que tinha que ter ali em cima, fez-me ver as coisas de muitas maneiras diferentes, fez-me fazer uma coisa que eu adoro, que é pensar como seria o pensamento daquela pessoa dadas X circunstâncias. Portanto, como seria eu se nascesse sob outro prisma, como seria a minha cabeça se eu não tivesse passado por aquilo que passei e tivesse passado uma coisa diferente, não interessa se melhor, se pior, o que faria eu na situação daquela pessoa. Foi muito importante, portanto, essa base do teatro deu-me, para já, deu-me uma abertura muito grande, e é isto que me permite estar aqui agora a falar para vocês. Portanto, de outra maneira, não, obviamente que não estaria. Obviamente para mim, porque eu sei que quem não me conhece não saberá como é que eu era antes de estar aqui, mas para quem me conhece é bastante evidente a mudança, é bastante também evidente a falta de confiança que havia, a baixa autoestima, e portanto tudo isso veio de um passado escolar que, digamos, que não foi o melhor. Andei em duas escolas, basicamente, o Centro Alan Keller, que é um centro de integração de pessoas normovisuais e pessoas cegas. Sim, diz-se cegas, não se diz invisuais, porque as pessoas não são invisuais, a gente vê as pessoas, são cegas. Portanto, as pessoas cegas e as pessoas normovisuais. E depois andei no ensino tecnológico, no técnico profissional da Casa Pia de Lisboa, também uma instituição que já foi bastante apedrejada publicamente, mas que continua, obviamente, a instituição, não aquelas pessoas em questão, mas a instituição continua a merecer todo o meu respeito e todo o meu apreço. Tenho muito orgulho em dizer que sou Casa Piano, que sou o Ganso e que isso também foi bastante importante na minha vida. Obviamente que, por razões diferentes, porque nesse caso, no caso de Helen Keller e no caso da Casa Pia de Lisboa, são duas realidades completamente diferentes. Uma é um colégio privado, outra é uma escola pública, que ainda por cima tem uma escola privada, desculpem, mas que tem uma instituição que tem um cariz social e, portanto, que tem pessoas de um estrato social mais baixo. Estive num estrato social também mais alto e, portanto, sei ver as diferenças entre os dois estratos muito, muito claramente. Não sou elitista de modo nenhum, mas considero que as duas experiências, ainda assim, não foram muito diferentes, que é engraçado haver uma diferença grande de estrato social, mas depois, na prática, sermos todos, obviamente, iguais. Não quero dizer com isto que as pessoas são todas iguais, não são, mas na base a experiência não foi muito diferente, foi difícil. Obviamente que isso fez de mim uma pessoa mais resistente, mas também fez de mim uma pessoa mais defensiva, mais permeável ao fracasso. Lá está, e mais permeável, sobretudo, à opinião que os outros tinham de mim. E é neste ponto que eu quero virar a agulha. Ou seja, somos, obviamente, e eu disse, já estou a dizer muitas vezes, obviamente, não é? Mas pronto, somos sempre empurrados para um estigma, um estilo de vida que está padronizado. E, portanto, não é fácil fugir desse padrão. Eu podia dizer-vos que trabalhei em teatro, mas não fui um grande ator. Portanto, vocês não me conhecem das novelas e tal. Mas o que é facto é que mesmo os que trabalham em novelas têm depois uns atores de Hollywood para se compararem e podem dizer exatamente o mesmo que eu, salvaguardando as devidas distâncias. Mesmo quem trabalha em Hollywood tem a competição entre si, e mesmo o maior ator de Hollywood, que será para mim talvez, sei lá, Morgan Freeman, terá alguém a quem respeita, admira e olha com reverência. E, portanto, isto para dizer que, claro que o meu teatro não foi o melhor do mundo, claro que o meu programa de rádio não é o melhor do mundo, claro que as massagens que faço não são as melhores massagens do mundo. Isso é tudo muito claro na minha cabeça, mas o que é claro é que o fracasso é, e era esta a mensagem que eu queria deixar principalmente no programa de hoje, no que diz respeito à minha pessoa: o fracasso não é uma coisa estática, é até uma coisa bastante dinâmica, e que é sobretudo relativa ao nosso poder de comparação, à nossa referência, ao nosso referencial. Obviamente que é sobretudo uma coisa que está racionalmente presente na nossa memória, mas que afeta muito o nosso QE, o nosso coeficiente emocional. E, portanto, eu costumo dizer muitas vezes a quem conversa comigo, quem perde algum tempo a conversar comigo, que nós podemos ser os melhores ou os piores, só depende do nosso termo de comparação. Tendo sempre ter, eu pessoalmente, tento comparar-me a pessoas das quais eu reconheça algum mérito. Portanto, comparar-me sempre com pessoas acima, isso que levaria, se eu tivesse um pensamento destrutivo, a que, comparando-me, me achasse pior. Obviamente que, por exemplo, para dar um exemplo prático, eu sei que sou o pior ator que o Morgan Freeman. Não há dúvida nenhuma na minha cabeça que isso é verdade. Agora, quantos piores atores é que haverá piores que eu? Se calhar muitos mais do que aqueles que são melhores. Não sei. É um pensamento que vos deixo. Ou seja, não vale a pena pensarmos muito nisso. O que eu penso é, minha peça foi um fracasso ou foi um sucesso? Para mim foi um sucesso. Foi o tempo que vivi, os dias que ensaiei, os nervos que tive, aquele dia da estreia horrível e tudo que vem agora à cabeça e que me fez passar essa barreira, a barreira da comunicação com os outros, em que me levou até a deixar de pensar uma coisa que eu pensava sobre mim e que hoje vejo que é ridícula, que é que eu era uma pessoa tímida. Como assim eu era uma pessoa tímida? Não era nada. Lá está, relativizar as coisas. Ser tímido não é uma coisa má, pelo contrário. Às vezes até é melhor do que ser muito expansivo e depois ser um pouco... Muita parra e pouca uva, digamos assim. Nós, lá está, tudo relativo, tudo relativizando. Este sucesso é relativo, o meu sucesso aqui na rádio é relativo à quantidade de pessoas que me ouvem, à quantidade das que me podiam ouvir. Bom, mas o objetivo é ser feliz e, portanto, a pergunta que se deve fazer a seguir a qualquer coisa que nós façamos, que seja a nossa paixão, no meu caso há vários, mas imaginemos que é só uma. Tens um hobby, tens uma paixão, tens uma coisa que gostas mesmo de fazer. Qualquer que ela seja, por exemplo, a mim dá-me gozo fazer massagens, dá-me gozo escrever, dá-me gozo representar, dá-me gozo fazer um programa de rádio. Tudo isto, todas, em cada uma delas, singularmente em cada uma delas, será, obviamente, uma expressão da minha pessoa e da minha felicidade. Eu acho que nós devemos ser felizes e, mais importante ainda que isso, é sabermos que somos, estarmos conscientes desse facto e agradecer, seja lá quem você for. Quem for que vocês acreditem, e se não acreditarem em nada mais alto e mais poderoso, agradeçam-se a vocês próprios, porque isso é muito importante, nós sabermos aquilo de que estamos agradecidos na vida e tudo aquilo que conquistamos, não ser só uma coisa inócua e inerte da qual nós fazemos e não retiramos nenhuma consequência positiva ou negativa para a nossa vida. Tirei aqui, obviamente, também alguns documentos da internet e diz aqui uma coisa que eu gostei muito de ler, que foram 3 passos para transformar fracasso em sucesso. Ninguém está livre de passar por adversidades, mas o sentimento de frustração que isso causa pode comprometer uma carreira. Felizmente, é possível converter um fracasso em sucesso. Podemos aprender a fazer isso. E aprendemos como? Portanto, isto são 3 passos muito simples, mas eu acho que muito, muito úteis. Portanto, o sentimento de frustração que nos invade quando algo não sai como é esperado é inevitável, mas deixar-se abater por ele é uma opção sua. É possível dar a famosa volta por cima e transformar qualquer fracasso em sucesso, desde que você esteja disposto a agir de maneira positiva diante de numa adversidade, por mais difícil que pareça. Adotar este comportamento, algumas dicas podem levar também a que se torne mais simples para nós fazê-lo. Temos mesmo que entender que o fracasso não é uma condição permanente. Acreditar que você é incompetente baseando-se em apenas uma situação atrairá mais falhas para você. Em vez disso, faça com que as pessoas que são bem-sucedidas e use a adversidade como uma escada para o sucesso. Encare o problema de maneira positiva, procurando entender o que levou a estar nessa posição e quais as lições positivas você poderá tirar dessa falha. O segundo, imagine um futuro diferente. Construir um futuro baseado em consequências. nas consciências do seu fracasso, ainda que seja na imaginação, dará a ele uma conotação negativa. Não caia nesse truque. Quando você falhar, pense na solução mais mirabolante e inovadora que você conseguir. E depois permita-se imaginar o que vai acontecer futuramente. Ter a capacidade de transformar um erro em resultado positivo no futuro dará a você o ânimo necessário para buscar essas soluções. O terceiro é redefina o sucesso. O sucesso é um conceito subjetivo, ou seja, ninguém além de você pode dizer o que é que ele representa. Por isso, é fundamental trabalhar no significado do sucesso para você. No entanto, descobrir qual o papel dele na sua vida pode ser mais complicado do que aquilo que esperamos. Analisa cuidadosamente as áreas mais importantes da tua vida e buscando aquilo que te faz sentir completo durante todo o processo. Manter sempre em mente que perseguir os objetivos errados vai fazer com que você fracasse com mais frequência. Embora isso aumente a pressão sobre as suas decisões, também vai fazer com que você seja mais criterioso. E portanto, nestes três simples passos que eu ditei aqui, adotar uma mentalidade de crescimento, imaginar um futuro diferente e redefinir o sucesso, são três simples passos para podermos analisar o nosso fracasso e relativizá-lo, que é muito, muito, muito importante. Eu acho que este conhecimento não é de agora, obviamente, já vem de há muito, muito, muito tempo, há muitos séculos atrás, e não estamos aqui, obviamente, a descobrir a pólvora. Estou só a dizer que há a possibilidade de que, quando falhamos, aprendermos com isso para não voltarmos a falhar. E o facto de nós nos importarmos com os nossos erros, não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa, mas de uma forma construtiva, não é preocupação demasiada. É importante preocupar-nos com aquilo que nós estamos a fazer, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja com os amigos, e essa preocupação levar a melhorar tudo aquilo que são as nossas ações, os nossos procedimentos e tudo aquilo que nós queremos passar, a nossa ideia, a nossa energia, seja lá o que for, em que situação for, estes três passos aplicam-se sempre. Claro que seria tudo muito bom se nós conseguíssemos ser sempre assim, obviamente que não dará, e por isso é que estamos cá a aprender e devemos sempre evoluir. Mas se conseguirmos fazer isto com alguma situação ainda hoje, já estamos um passo mais próximo. É assim que temos que encarar. Se calhar não vai correr assim de todas as vezes, mas enfim, não há problema. O bom é que temos sempre outra vez para tentar, e até para quem acredita noutras vidas, temos outras vidas para experimentar e para sermos melhores, no sentido mais efetivo do tempo, do termo melhor pessoa, com melhores atitudes, com melhores valores, com uma melhor noção de compaixão, de tudo aquilo que nos faz ser humanos. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena dissertação, digamos assim, porque também foi importante para mim revelar algumas das coisas que me aconteceram, sem entrar em muitos pormenores, penso que não vale a pena, mas o suficiente para vocês perceberem que também falo um bocadinho por experiência própria. Eu tenho uma filosofia que é: quanto mais me tentam mandar abaixo, mais eu luto e mais eu provo que a pessoa está errada. Portanto, é uma filosofia tão boa como qualquer outra. Adotem a vossa, procurem a vossa, procurem conhecer-se e procurem lidar com vocês próprios melhor do que lidam com qualquer outra pessoa, porque é com vocês que vocês terão que viver, passa a redundância, o resto da vossa vida. E para acabar o programa, vamos a Tracy Chapman com Fast Car. Esta, bem, este ser humano, vá, tem uma voz fantástica que eu adoro e não me canso de ouvir esta música. Tracy Chapman, o álbum com o mesmo nome, lançado em 1988, gloriosos anos 80, com um Grammy, neste caso para melhor performance vocal pop feminina e com indicações para a canção do ano deste ano de 1978. E, portanto, Tracy Chapman traz-nos aqui Fast Car e vocês fiquem para ouvir porque vale a pena. Depois, a seguir, temos The Prodigy com Breed. The Prodigy, que lançou este álbum de onde veio esta música em 1997, e o álbum chama-se The Fat and the Land e teve indicações e prémios tanto para MTV Music Award melhor clipe de dança, Brit Award para melhor vídeo britânico e ganhou o prémio de MTV Europe Music Award para melhor vídeo do ano. Ora bem, The Prodigy, uma banda que eu adoro, com Breed, uma excelente canção, prestem atenção, vão buscar a letra, leiam isto tudo e a seguir, para acabar, também um pouco a dançar um pouco para libertar todo este stress da semana toda, temos a Sia, e a Sia canta Elastic Heart com o Shia LaBeouf e a Maddie Ziegler. Portanto, esta música é de um álbum The Weeknd, Diplo, e peço desculpa, não é do álbum The Weeknd. Ai, valha-me Deus. Portanto, os artistas em destaque são os The Weeknd e Diplo, e o álbum é The Hunger Games Catching Fire. Portanto, lá está uma soundtrack, uma banda sonora deste filme The Hunger Games que eu vi e gostei muito. Não de todos igualmente, mas pronto, não estamos aqui numa de crítico de filmes, talvez faça isso um dia. Data de lançamento deste álbum 2013 e teve uma indicação para a Video Music Award de melhor clipe feminino de 2013. Portanto, vamos acabar então em beleza com Tracy Chapman, Fast Car, The Prodigy com Breed e Sia, Elastic Heart featuring Shia LaBeouf e Maddie Ziegler. Eu sou o Emanuel Almeirante, este foi o Imaginário 21 e eu vejo na próxima semana. Até lá, fui! Ticket to anywhere, maybe we make a deal, maybe together we can get somewhere, any place is better, starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something, me myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money, won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem, yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk.